vida é marcada por muita experiência. Já fiz de tudo um pouco, ou ao menos o que compensa. Já nadei um oceano de um lado para o outro. Escalei o Everest e acampei em seu topo. Voei de asa delta de São Paulo até o Japão. Vi um mundo que cabia na palma da minha mão. Você não vai acreditar, vai pensar que estou grogue, porque eu não sei dançar o rock. Sei comer de palitinho, bem melhor que japonês. Do you speak English? Eu também sei falar inglês, sou artilheiro nato. Jogo bem qualquer esporte, já bati diversos recordes, sem contar que tenho sorte. Só no baile fico olhando, parado de canto, ouvindo Ray Charles enquanto todos estão dançando. Quase tudo eu já fiz, só não sei como é que pode. Até hoje eu não sei dançar o rock. Jogo bem qualquer esporte, já bati diversos recordes, sem contar que tenho sorte. Só no baile fico olhando, parado de canto, ouvindo Ray Charles enquanto todos estão dançando. Quase tudo eu já fiz, só não sei como é que pode. Até hoje eu não sei dançar o rock.